nosso tema de hoje é julgamento. A gente sabe o que é julgamento, né? Mas, para a gente poder tocar em alguns pontos específicos, o processo de reencarnação, ele tem como objetivo o aprimoramento do espírito. Através dessa tentativa de aprimoramento, nós reencarnamos num corpo novo toda vez, um corpo de acordo com cada um de nós, para que através dessa experiência a gente aprenda várias coisas. Às vezes, alguns aprendizados, eles exigem de nós muito mais determinação, resiliência, porque são aprendizados um pouco mais difíceis para que nós possamos entender. Nós já ouvimos falar muito, né, que reencarnamos para pagar karmas antigos, para revermos situações que causamos, enfim, para sofrermos. E não é esse o objetivo. O objetivo é o aprimoramento. Aprimoramento sempre. É tudo uma questão de ponto de vista, de que forma nós vamos aprimorar, de que forma nós vamos receber essas situações da vida. Se de bom grado, sabendo que aquilo é o melhor para nós, ou achando que aquilo não tem nada a ver conosco, que é uma injustiça. Então isso faz toda a diferença. O ser humano, nós, quando aqui reencarnados, nós temos uma necessidade latente, que é nos relacionarmos. Por quê? A psicologia já nos definiu uma parte disso de uma forma muito espetacular e uma forma muito de exemplos, assim, vivos. Através dos relacionamentos é que nós nos identificamos a nós mesmos, nós nos reconhecemos através dessa troca. É através disso que eu sei, ou deveria saber, quem eu sou, porque são projeções que nós fazemos e recebemos de troca alguma coisa de acordo com isso. O que, que a gente quer dizer dessa forma? O nosso ego se projeta sobre o outro. A forma dos meus desejos não elaborados, eu coloco para fora, dentro dos meus relacionamentos mais diversos. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, nós dizermos, né? As pessoas também somos nós, para alguém assim, eu te amo. E de uma forma assim, lírica, poética, com um sentimento verdadeiro naquilo que estão dizendo. Às vezes passa algum tempo e esse eu te amo, ele se transforma em eu te odeio. Então essas mesmas pessoas às vezes dizem assim, não quero nem te ver na minha frente. Antes eu queria, através desse eu te amo, te trazer para perto de mim, bem perto. Agora eu quero que tu fique o mais longe possível e de preferência não quero nem ouvir falar de ti, quanto mais te ver. Como é que pode isso, né? É através dessa projeção que o ego faz. Porque enquanto a outra pessoa, ela devolve para mim aquilo que eu quero, em termos de desejos, ela me serve. Então eu gosto dela. Eu gosto dela de acordo com o que ela faz para mim. Quando ela resolve viver a vida dela de acordo com aquilo que ela quer, e ela não faz mais aquilo que eu quero, então eu deixo de gostar. Se nós observarmos, todos os dias acontecem situações iguais a essas, mundo afora, e várias delas com consequências desastrosas. Então nós estamos num processo de aprendizagem, de tentarmos entender o que, que realmente é esse amor. Várias vezes falamos sobre isso. O nosso, eu falei do ego, né? Da projeção do ego, e nós temos dentro disso um grau de narcisismo muito forte ou menos forte. Então, quanto maior for esse grau, mais eu me importo comigo mesmo. E o outro que vá fazer as coisas que ele tem que fazer. Quanto menor for esse grau, eu começo a ver o outro como identificado comigo, como igual a alguém que tem as mesmas necessidades. Quanto maior o grau de narcisismo, menos empatia. O Evangelho é cheio de textos que nos levam a esse entendimento. Mas, para a gente dar mais um exemplo sobre isso, aquelas pessoas que antigamente, não agora tão recente, né, mas antigamente eram classificadas como santos, se nós observarmos a vida que eles tinham, nós vamos ver que se encaixa nessas questões do esquecimento do eu e da visão do outro. Madre Teresa de Calcutá, ela falou uma frase, até acho que tinha no nosso mural um tempo atrás, que é muito interessante de ser observada. Ela dizia que aquilo que eu faço é uma gota no oceano. Ou seja, aquilo que eu faço é muito pequeno para o tanto que é necessário ser feito ou para o tanto de bem que está sendo feito, a minha contribuição é pequena. Mas ela continuou dizendo, porém, sem essa gota, o oceano seria menor. Então, para a gente perceber que muitas vezes nós vemos tudo o que está acontecendo no mundo, achamos ruim, reclamamos, mas nos isentamos de contribuir com uma forma positiva para tornar aquilo que eu estou vendo e que não estou gostando, tornar melhor. Somos todos agentes transformadores. Todo momento estamos transformando os outros através do que nós falamos, do que nós fazemos e até do que nós pensamos. Então, aí entra a necessidade de nos conhecermos, não só através das relações, mas nos conhecermos através da introspecção, de nos autoanalisarmos para saber realmente quem nós somos. E aí entra a questão do julgamento. Porque quando eu julgo, e aí tem um componente que dá para dizer que é uma doença mental nossa. Quando eu julgo o outro, eu normalmente eu rebaixo o outro. Eu quero atingir de uma forma negativa para que naqueles pratos da balança ele fique abaixo de mim. Então eu aponto os erros para que ele seja visto de uma forma negativa e eu acredito de uma forma errada que eu automaticamente me elevo. E a gente sabe que não é assim. A gente vai, vamos dizer, crescer como ser humano, como espírito, através daquilo que a gente faz, não através do que os outros estão fazendo. Tem um exemplo muito grande que é com relação ao futebol no nosso estado, que ou a gente é de um time ou a gente é de outro. E, obviamente, além de torcer para o nosso, a gente seca o outro. Secar significa o quê? Querer que o outro vá mal. Porque se ele for mal, eu até não preciso ir tão bem, porque a gente vai ficar equiparado. Então, por isso que eu digo que é uma doença a gente achar isso. A gente sabe, mas muitas vezes não racionaliza de uma forma objetiva para compreender isso de uma forma bem verdadeira. E sem contar que quando nós gostamos de alguém, o nosso julgamento ele é muito brando. E quando nós não gostamos, então a mão pesa. Quando nós gostamos, a gente até ajuda aos erros alheios, maquiando ou desviando, ou realmente auxiliando para que a pessoa possa refazer, rever aquilo. Mas quando não gostamos, realmente nós ainda damos uma apalpada para abaixar mais ainda. É o que comumente se fala nas fofocas, né? Porque a fofoca o que é? Dificilmente alguém vai fofocar bem de alguém, né? Normalmente a fofoca é para falar um pouquinho mal do alheio, porque daí parece que a gente, como se fosse um banho, a gente se auto-limpa. E é uma tremenda mentira isso. No Evangelho tem um capítulo que fala sobre caracteres da perfeição. E ele diz, né, que entre outras coisas, o que, que nós precisamos fazer para perfeição, talvez seja uma palavra forte, né, mas para nos melhorarmos, para virmos a ser um pouco melhor do que nós somos. E ele diz, palavras de Jesus, né, amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem. Ou seja, a essência da perfeição é a caridade na mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. E mais atrás, num outro capítulo, quando ele fala de que muitas vezes, nesse exemplo do julgamento, nós identificamos o erro alheio, mas não estamos vendo os nossos. Então, que nós precisamos também ali ver, mudar a nossa forma de ver as coisas. Porque nós nos acostumamos com isso e não nos modificamos, mas que é extremamente necessária. Tem uma outra passagem clássica também que fala da questão do apedrejamento de Maria Madalena. Por isso que é clássico, né? Porque todo mundo conhece isso aí já. E a lei mosaica, ela dizia, lá estava lá nos 10 mandamentos, né, que um dos itens era: não cometereis adultério. Então, a mulher pega em adultério, ela era apedrejada em praça pública. O interessante é que era apenas a mulher, né? Não se tem notícia de homens sofrerem a mesma punição. E aí, Jesus, passando perto ali daquele momento, os caras chamaram e disseram: escuta, tu é a favor da lei? Tu acha que está certo fazer isso que nós estamos fazendo? Ou o quê? E ele disse de uma forma bem clara, né, que aquele que não tivesse nenhum tipo de erro, então, estava liberado para tocar a primeira pedra nela. E interessante, né, as coisas com Jesus aconteciam de uma forma muito lúcida. Ninguém teve coragem, porque todo mundo conhecia pelo menos um pouco de si mesmo e sabia que não tinha moral para fazer isso. Então, muitas vezes os nossos julgamentos, eles não são proferidos, mas eles são pensados. Nós olhamos alguém e fazemos já um julgamento ruim desse alguém. E nós achamos que, por ficar na questão mental, que não tem nenhum problema. É um grande erro nosso, porque nós estamos alimentando a nós mesmos através de um pensamento que é negativo, que é ruim e que não nos ajuda em nenhum momento a nos tornarmos melhores. Se observar um erro servisse para que nós tivéssemos cuidado de não repetir o erro, seria uma virtude, mas não é assim que funciona. Então nós nos equiparamos por baixo quase sempre e acabamos esquecendo essa oportunidade que nos é dada durante a vida de, nesses relacionamentos, aprendermos com os outros. É isso? Aperfeiçoamento. E através não só das projeções, mas também das observações que nós fazemos de: puxa, aquilo ali que a pessoa fez não foi legal, então eu tenho que aprender a não fazer igual. Aprender e não jogar pedra, como no texto bíblico falava, né?